tempo vai, o tempo vem, a vida passa, eu sem ninguém, cadê você? Mas não faz mal, pois eu me calo. Tá tudo bem, eu sempre falo. Cadê você? Então